te vi caminhar, já vi um brilho no olhar. E junto com o sorriso seu, o teu olhar vem de encontro ao meu. E o meu dia se fez mais feliz, mesmo sem você perto de mim, mesmo longe de mim. Eu fico o tempo todo a imaginar o que fazer quando te encontrar. Mas se eu fizer, o que vai dizer? Será que é capaz de entender? Mesmo se não for, eu vou tentar. Vou fazer você me notar. Por isso eu vim aqui te dizer: me namora, pois quando eu saio sei que você chora e fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento, mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Penso estar vivendo uma ilusão, sem saber se me quer ou não. Quem dera se a resposta fosse sim, mas acho que já nem liga pra mim. Se for assim, o meu coração sofre só sem você em vão. Bate mais triste então. Mas ele ainda pode se alegrar se de repente você reparar que com você também aconteceu, que sente amor tão grande quanto o meu. Abra os olhos, veja quem te adora e sonha com você no mundo afora. E volta só pra te dizer: me namora, pois quando eu saio sei que você chora e fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento, mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem e me namora. Você chora e fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem e me namora. Eu quero dar vazão ao sentimento, mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza essa que eu te canto agora.